vários quebrada da quebra vencer. 2023, respeita o corre que nós fez. Deixa de lado uma olhada, calma que vai chegar. Janeirão, vou tá de ressaca de tanto tomar cachaça com os irmãos no Natalzão, hein? Janeirão, vou tá numa praia desfrutando das batalhas do final do Réveillon. E espero que o pará de cima te dê paz e progresso, que a sabedoria te torne mais certo. Espero que cê compre aquela goma que cê sonha pra poder dar pra coroa mais do que sucesso. Que a maldade não apague a história que o Criador escreveu pra você. E as lutas que cê ainda vai lutar não são pra te matar, são pra fortalecer. Fortão igual concreto, dialeto é do proceder. Resumindo, esse ano eu quero ver vários quebrada da quebra vencer. 2023, respeita o corre que nós fez. Deixa de lado uma olhada, calma que vai chegar sua vez. 2023, respeita o corre que nós fez. Deixa de lado uma olhada e calma que vai chegar sua vez. Que esse ano não vai morrer ninguém. Que eu conheço, me conhece também. Que a vida é muito louca, a tropa sabe bem. Que a corrida é maldosa atrás dessas de 100. Se ontem foi sofrido, hoje eu vou desfrutar. Se a ida foi doída, a volta vai matar. Os bicos parasita que tenta sugar. Se falsidade é mata, hoje eu vou capinar. Quando escutar um fato, eu só vou castelar. Que a rua tem de tudo, é só cê procurar. E quem procura, acha, um dia vai encontrar. Joga no peito esse foguete no grau de avião. Hoje a favela tá pocando que nem caldeirão. Não vende garfo, colher sopa, as piranha milhão. Rendeu centenas de milha ou milha de milhão. Só não dá milho que pipoca serve pra explodir. O proibido é vacilo, o vacilo tá aí. Tem uns que gostam do papel de pobre coitade. Que se o começo tá assim, então imagina o fim. 2023, respeita o corre que nós fez. Deixa de lado uma olhada, calma que vai chegar sua vez. 2023, respeita o corre que nós fez. Deixa de lado uma olhada e calma que vai chegar sua vez. Água da mais cara porque nós merece. Churrasco na brasa, picanha argentina. Um brinde à vitória longe do estresse. Ano novo, vida nova, os progressos nativa. No começo do ano, trampei dobrado. Pra esse final de ano eu conto ao pataco. Lança uma goma de repouso do outro lado. Deixa os bicos atacados com meu crescimento raro. Muita labuta, uou, foi muita luta, uou, pra poder chegar. Pé no chão e a alma pura. Deus me abençoe, me livre dos males. Dessa vida louca, longe de maldade. Muita labuta, uou, foi muita luta, uou, pra poder chegar. Pé no chão e a alma pura. Deus me abençoe, me livre dos males. Dessa vida louca, longe de maldade. 2023, respeita o corre que nós fez. Deixa de lado uma olhada, calma que vai chegar sua vez. 2023, respeita o corre que nós fez. Deixa de lado uma olhada e calma que vai chegar sua vez.